Conversas da Apaladiça, um programa de Jerónimo Mateus, Rui Feijão e Miguel Newton, todas as segundas-feiras na Rádio Cova da Beira. Décimo terceiro episódio. Uma ditadura democrática. Eu é que sou o presidente da junta. Não. Eu é que sou o presidente da junta. Isso é cara bom. Eu é que sou o presidente da junta. Mas eu é que sou o presidente da junta. Então, sabes, isto é uma conversa. Isto aqui é o quê? É vinagre? É a sua mina. É para limpar a garganta. Vinagre é este, Luís? É do meu. Serve para o quê? Para os grelos. Vamos lá escolher uma música para começar isto. Exatamente. Ah lá. O Jerónimo hoje é que apresenta o sítio onde é que está. Escolhes tu ou escolhes? Não, espera, já escolhes. Bem, hoje estamos aqui no Enclave, que reabriu há pouco tempo, não é verdade, José? Dia 8. O Zé Coxo, não. Não é Coxo, isso são pernas no andar, como ele diz, não é Coxo. Zé Coxo, o proprietário aqui do Enclave, já aqui passámos bons momentos, e o Fenha, o Luís Cerdeira, que é o presidente da Junta de Freguesia, da União de Freguesias dos Três Povos. Pronto, quer dizer, mas o Luís Cerdeira pertence a uma família oligárquica, que aquilo já vem desde o pai, que era o presidente da Junta de Freguesia do Salgueiro, e ele agora é o presidente, também foi presidente do Salgueiro e agora é o presidente dos Três Povos. Pronto, é os Três Povos. E do Rancho Folclórico. Também é presidente do Rancho Folclórico? É, que eu sei. Cala-te, agora... Pronto, e vamos começar a nossa conversa, o amigos de longa data, desde o tempo de escola, de futebol, também do futebol, e pronto, estou feito as apresentações. Futebol como? O futebol distrital, dos Três Povos de Futebol Clube. E jogador. Tu jogavas? Era o capitão, treinador, desorientador, tinha várias funções. Então, não jogaram no mesmo clube, jogavam? Jogámos os Três Povos, eu já tinha acabado a minha carreira futebolística quando ele me sentiu o juízo para ir jogar para os Três Povos. Está a falhar um bocado o Jerónimo. Então conta lá, melhora. Primeiro, Três Povos, aquilo é uma ditadura democrática. Não, uma oligarquia. É a parte política daquilo, mas voltando ao que estavas a dizer sobre o futebol, o Jerónimo. Então ainda jogou um ano, no mínimo, aqui contigo no Académico. Ah, pois, no Académico. Caso Falpita e essa coisa toda. Pois, quando é sido desportivo, exatamente. Eduardo? O Eduardo, exatamente. Palpita, depois o Eduardo Falpita foi para a Suíça. É. Pois foi esse ano. Meti os Três Povos no Cital. Pois meteste. Convidei-os. Como é que chama o clube dos Três Povos? Grupo Esportivo e Cultural dos Três Povos. Infelizmente está desativado no bar. Desporto já não há uns anos. No agente, ótimas instalações, tudo, enfim. Aconteceu aos Três Povos. A gente queira para jogar nem para trabalhar. Pois, para pegar no clube. Quando não há gente para jogar também não. Não, mas aconteceu o problema com os Três Povos que aconteceu com muitos clubes da zona. Caiu-se no erro de ir buscar os jogadores fora. Tipo o Jerónimo Valverde. Ah, mas eu era como se fosse a casa. Era gera. Já pensava que o problema era o Jerónimo ter jogado nessas equipas. Já é fim de carreira. Portanto, ele foi fechar vários clubes. Mas eu era como... Eu, na altura, acabei, depois também tirei o curso de... Com os treinadores, era uma equipa, aquilo, os meus antigos, nossos antigos amigos, Vitor Silva, o Zé Carlos, o Anel, o Paulo Quelhas, que é que foi mais novo? Então, treinaste o Jerónimo, eras treinador do Jerónimo, nessa fase era jogador. Nos Três Povos, é que era treinador-jogador. E estamos a falar que anos 80? Não, mais, 90. Ah, não. Não, não, que assim, de 90. Tu já tinha os Cro-Magnon? Já tinha os Cro-Magnon? Já tinha, não sei, 34 ou 35. Foi 91, 92. Para aí. Mas isso é uma das coisas que nós notamos, que o futebol desapareceu um bocado das terras. Basta andar por aí para ver a quantidade de campos de futebol abandonados que há. Mas acima de tudo, acho que o problema maior é que há muita gente que fala, mas não assume as responsabilidades porque desde que haja uma equipe competente ou malta que queira assumir as responsabilidades, o resto compõe-se. E consegue-se. Agora, quem anda nisto? Há muita gente que pensa que uma pessoa enriquece toda a vida a perder dinheiro no futebol. Claro, claro. Agora, dá trabalho, dá dedicação, dá largar a família, não é fácil. Hoje em dia, sem haver dinheiro à frente, ninguém se mete em. Ninguém quer andamento, como diz o outro. E aquilo era tudo, jogava toda a gente de borla. Só que o grande. Lá está a tua história. Quando se vai buscar os jogadores fora, porque se quer chegar mais além, mas nunca havia possibilidade de subir divisória, nada disso. O que é? Quem é que ia assistir aos jogos? Que era, a fonte de receitas era a bilheteira. E o bar. O bar é que dava dinheiro. Agora, tu vê bem. Eu quem é que não queria ser árbitro nesses jogos? Quem é que ia ver os jogos, por exemplo, nos três povos? Era o pai, a mãe, o tio, vai-se buscar malta de fora, quando a maior parte dos jogadores são de fora, o pessoal perde o interesse, como é óbvio, e deixa de ir ao futebol. Não concordo muito contigo. Lembro-te que nos últimos anos, enquanto tu lá jogaste, nós tínhamos ali 200, 300 pessoas a ver o jogo, já tinha metade da equipe, já era ali da redondeza. Mas eu era quase três povos. Bem crença, caria... E três fases porquê? Porque já não havia... matéria humana suficiente naquela idade para fazer uma equipa para disputar o distrital. Já era puxado, não é? Que foram meia dúzia de anos. E perder ninguém gosta. E minimamente para a pessoa que era um pouco de qualidade, olha, até o fogo. Estar a entrar num campeonato para talvar 10 ou 12 em cada jogo, não ganhar nada não. Ou há competitividade ou não há, não. Mas acima de tudo é dedicação. Há pouca gente que hoje em dia nas coletividades. As coletividades que de certeza absoluta que acho que cada vez é mais difícil. Isso não estamos a falar só do futebol, estamos a falar das coletividades. Todas, Rui. Porque cada vez há menos gente a dedicar-se e a perder tempo, largar a família, a gastar dinheiro, inclusivamente, para minimamente sustentar e. E porque ainda por cima estamos a falar de umas coisas que nas aldeias ainda é o que dá força e coesão às aldeias. É as coletividades. Uma aldeia que não tenha uma coletividade minimamente ativa, que não tenha dois ou três cafés ou uma mercearia, está condenada a ser só uma aldeia fantasma. O problema das associações é as pessoas, para se meterem nisso, precisam sacrificar a vida pessoal, não é? Porque é carolice, não se ganha nada, só se ganha chatices e chatice e má língua, porque ou um gajo faz e é porque faz, ou não faz e é porque não faz. Não é fácil, no café com dois copos ou três em cima, toda a gente faz. Tudo é um treinador de bancada e um presidente. Depois chega às assembleias e não aparece ninguém. A maior parte das vezes é o que acontece. Pronto, o futebol está encerrado. O futebol está encerrado. Mas conta lá um bocadinho a tua. Estamos aqui um convidado, o Jerónimo conhece-te bem, eu conheço-te, mas conheço mal. A tua história, nasceste nos Três Povos, és natural da. Tu queres que eu ponha aí a minha história de vida? Sim, mas em resumo, senão não vamos fazer aqui. Só para. Nos Três Povos, na verdade, há muita gente que nos está a ouvir. Que não sabe o que é os Três Povos, não é? Porque os Três Povos são três aldeias, no fundo, que se juntaram, mas não é bem uma união de freguesias como foi. São três aldeias que fazem parte do. Que são o quê? É o Salgueiro, os Caribes. Quintãs. São três aldeias que. Estão todas pegadas. Estão completamente pegadas. Mas sempre foi com Salgueiro, Quintãs e Escarido. Antigamente havia duas freguesias. A freguesia de Salgueiro tinha as Quintãs como anexa e a freguesia de Escarido com. Que era outra freguesia. Já agora, o Salgueiro tinha 60 quilómetros quadrados de área, eu acho que tinha 9 ou 11, assim, uma coisa. Os três povos atualmente, portanto, têm à volta de 70 quilómetros quadrados de área. Portanto, é uma grande freguesia. É a maior freguesia do Conselho. É a segunda, acho que Valparaíso, que... pois. Como apanha lá aquela... Ali, como apanha as outras aldeias ali à volta, que bate com os três povos, que bate com os três povos, não é Valparaíso ou não? Não. Como? Não percebi. O Valparaíso, a freguesia lá com aquelas quintas da Torre, não sei quantos, não bate com os três povos. Bate através de... Bate da Quinta da Caneca, não? Quinta da Ferreira. Ou Quinta da Ferreira, que é a ribeira do Taveiro que faz a limitação com as quintas da Torre. Exato. Mas eu lá... São três aldeias pegadas, mas sempre se entenderam como três povos ou há rivalidade entre... Não, Rui, então quando era puto ainda andámos à pedrada uns aos outros, claro. Um lado tudo na mesma rua, mas com a placa a dizer nomes diferentes. Era complicado. É três povos desde quando? Mas sempre foi com três povos. Desde as últimas eleições. Desde que houve a reformulação administrativa em Portugal. Portanto, em 2012. Em 2012, portanto... Portanto, antes era o quê? Era Salgueiro e... Salgueiro, uma freguesia, Escarigo, outra. 2012, fizemos uma nova freguesia. Mas... Não união, mas freguesia. Exatamente. De foi a única que não foi preciso haver cá... Mas isso quer dizer, para ter esse nome, que já há muito tempo, mas para fora as pessoas já diziam que eram os três povos. Através do grupo... desportivo e cultural dos três povos, através do futebol. Acabou por dar o três nome. Três povos e. A malta do fundão sabia o que é que era, os três povos eram aqueles e. Portanto, isso nunca foi. E tu és de onde? Do Salgueiro? Sou de Salgueiro, que era ainda é a capital dos três povos. Sempre foi a maior freguesia. É a terra do São Bartolomeu. E nasceste lá, também. Os teus pais eram lá. Nasci há 10 anos, fui estudar para Faro. É lá, foi um seminário. Para Faro. Ah, foi para o seminário. Seminário de São José, em Faro. Foi padre. Aos 10 anos. 10, com uma mala maior que eu, montada, embalada aqui no, na estação da Fatola, no comboio, e durava 24 horas a viagem. Chegava no outro dia também às 6 ou às 7 da manhã. Vim, 25 de abril, estudar para o fundão. Ia sozinho, no comboio? Na altura, eras pequenito. E aí é o comboio e as pessoas que... Era o X-33, entregavam-te ao revisor. Agora ninguém vai a pé, agora ninguém vai de comboio sem ser com os pais. Epa, está tudo diferente. Felizmente isto evoluiu e não tem nada a ver com o... Estamos a falar em 1967. Então quantos anos estiveste no seminário lá de Faro? 6 anos. Dos 10 aos 16? Sim, já sabia dizer missa, acho que... E em latim. Gerardo, queres começar a conversar em latim? Essa não sabia, que sabias latim. Tens é que te ajoelhar. Pois, está bem, está. Não há confissão para ninguém. Hoje estávamos em um dia inteiro a ouvir os pecados do Gerardo. 74, vim, está para aqui, andei a passear os livros, fui de férias para Paris, e de Paris regressei. Passado 7 ou 8 meses. E vim, casei, fui para a tropa, tive um filho. E enfim, e fiquei por aqui. Entrei, comecei a trabalhar na banca. Na banca, tive lá 37 anos. Qual era o banco? Banco BPI. É o meu. Mas na altura não se chamava BPI. Não, era... Fonseca de Bolonha. There, but it's Formei-me da banca através de tempo e estava farto. Entretanto, a minha mulher tinha falecido e eu, enfim, mudei de vida. Autarca. Mas vivias no fundão, vivias lá, tinhas casa nos Três Povos, vivias cá? Não, quando casei vim viver para o fundão, vivi aqui no bar da Fontainha. E depois mudei para a Rua da Fontainha, que é da parte de cima. Ainda vou olhar. Por cima de Portugal também? Não, errado. Não. Eu é que mudei por cima de Portugal. Não, o senhor está a inventar, eu sou barato. Mas eu pensava. O senhor está a inventar. E foi assim a minha vida. Até política. Essa parte de anos chegar à política, o que é que andaste a fazer lá em Paris esses meses? Foi só na vadiagem, não? Era, então aquilo era um tempo. Tinhas 20 anos. Estamos a falar. A pregar a missa, anda lá a pregar a missa. Não foste, não moraste por cima do Misérias? Moraste, pá. Lá um mês ou fora. Ah, pronto. Eu era, não estava ninguém. Moraste? Paris. Fui de férias ao Rui. Acabaram aqui as aulas e nas férias de verão fui de férias com um amigo. Um dos grandes amigos que eu tenho com vocês. Não tenho o prazer de conhecer, mas podia estar aqui connosco porque é dos bons. É combinar. E Paris, pai, picareta na mão. Ok. Que se acabou a nota. Acabou-se a nota que era para 15 dias ou para um mês. E depois tiveste de agarrar a picareta para pai, picareta e andei por lá este tempo todo. Pronto, depois uma vida aqui no fundão, banca, filhos e depois a política. A política. Como é que se atravessou? Vamos lá ver. O meu pai teve. Foi autarca da Freguesia de Salgueiro 28 anos. Era do Sporting. Pronto. Era Sportingista, o barato. Era um defeito que tinha. Não era um disso, pai. Pronto, mas era um defeito que tinha porque. Não era nada. Não conseguiu enganar nenhum dos filhos, porque são todos benfiquistas. Quantos irmãos tens? Somos quatro. Política. Pronto, o meu pai, política, e aquilo começou a entrar. Mas ele já era presidente da junta antes do 25 de Abril? Já, foi. Foi antes. Depois continuou ou? Continuou. Teve antes, não sei, só mandato. E depois teve o resto do tempo pós 25 de Abril. Mas já agora que fica, já que estamos a falar, o meu pai tem uma coisa que a mim me enche aqui um bocadito o coraçãozinho, que é o seguinte, vocês não se lembram, mas nessa altura, 76, salvo erro, o meu pai estava, não queria, mas aquelas conversas de café, aparecer o candidato A, o B, o C, e ele a dizer o seguinte, mas quem, tu? Mas tu nunca fizeste nada, tu não sabes fazer nada. E desafiaram-no novamente a regressar. E o meu pai a jogar a sueca e provavelmente a sueca era acompanhada sempre por um tintinho. E disse, tais feitos que eu também vou ser candidato. Conclusão, na segunda-feira seguinte veio ao fundão. Só havia um partido que ainda não tinha candidato na aldeia. Eu penso que era a PUNAL, na altura. Sim. Associação Povo Unido, não era assim. Essa era a PU. A PU era os comunistas. Era. Os verdes. Era os verdes. Então, a Aliança Povo Unido. Era, os verdes. Era a Aliança Povo Unido, era isso. E o UDP? Não, o UDP não. O UDP sempre foi. Era o que é a CDU? Era, era a CDU, pronto, exatamente. Então, tinha a vinha, não era? Ou eu estava a ver. Mudava, olha. Conclusão, veio, ok, candidato. O que é que há aí? No distrito, Castelo Branco, na altura. Foi o único presidente da junta. Foi o único presidente de junta e eleito. Atende, não há problema. Não atende nada. Queres que eu atenda, pá? Já tirou-se esta bocadinha, tanto que é. O único eleito. E continuou. E essa política começa. Ah, e outro rapaz teve muita influência nisso que vocês conhecem, o Paulo Silveira. Sim, Paulo Silveira, sim. Paulo também teve muita influência em eu ter entrado na política. Na política. Andou-te a chatear. Conclusão. Também conversa de café, que eu nunca quis. Também me meti na política. E vou para 12 anos como presidente da Junta de Freguesia de Salgueiro e estou no terceiro mandato como presidente dos seis povos. E já vais acabar. Vou. Desta vez acaba. E chega. Diz chega não. Chega, tens não. Que ir para a rua. Chega não. Basta. Até não. Qual é o partido? Eu? Sim. Foi. É a APU, já não é a APU. Mas você sabe, não, mas sabe, não, nunca foi. Eu sempre fui claro e direto. Todos. E no segundo. Sou militante do Partido Socialista e costumo dizer com cotas em dia. Há muita gente que não tem. Que é... sabe, naquela muita gente só paga cotas quando é para votar, não é? Sabe, naquela família, pois, tem de oposição, forte oposição. O irmão casado com a doutora Alcina. O procurador. Ah, é teu irmão. É. Não sabia. Pelo menos a minha mãe é assim. Não, mas notas, até para a maneira de falar, não é? Eu também é calminho. Então, e conta lá, que eu tenho. Este é a primeira vez que entrevistamos um presidente de junta de freguesia. É atividade. É exercício para mais um ano. Não, então, que foi do Valverde. Mas já não está. Era antiga. O Francisco. Sim, o Chico. O ciclista. Em atividade, então, o que é, por um lado, o que é que leva um gajo a ser presidente de uma junta e depois o que é que o leva a manter-se 12 anos? Porque aquilo não deve ser fácil, não é? Não. Convém ter tempo, não é? É como todo. Há bocado estávamos a falar nas associações, grupos esportivos, essa coisa. Quem se dedica a qualquer coisa. A maior parte das vezes a vida familiar passa sempre para o segundo plano. Não é por dinheiro, que infelizmente os parentes pobres na política são os presidentes de junta. Sim. Pelo menos destas freguesias com menos de 5 mil eleitores. Sim, não é como as de Lisboa, que aquilo é quase... Não, nada tão. Lisboa já... A junta de Lisboa se calhar tem mais de eleitores do que... O Conselho de Fundão. Então não há tanta junta de freguesia... portanto, também a dedicação é o que é ter. Mas o que é o principal trabalho? É ser chateado, não é? Ou seja, é ouvir as pessoas, não é? As pessoas estão sempre a chatear por isto ou por aquilo. O que é que chateia mais? O que é que diverte mais? Porque há coisas que também são boas. O que é de mais importante são as pessoas, ponto. Portanto, neste caso, falo por mim, é... Mas devem haver até... pregueses que também são um bocado chatos, não? Faz parte. Há tudo. Há tudo. Uma resposta politicamente agora, correta. Agora, havendo, sei lá, acima de tudo, pensando em primeiro lugar nas pessoas, no, na nossa gente. O que é que te preocupa lá nas Três Povos? A preocupação do Presidente Junta? O que é que são as coisas tipo? Infraestruturas, é acima de tudo, e acho que tenho... Mas isto é já... Tenho minimamente... O que é que falta lá? Eles já têm tudo. Já gente, já neste momento, falta acima de tudo, gente. Porque infraestruturas já têm estes últimos anos, não é? Temos feito umas coisas giras, sei lá, ainda falta muito, porque, vamos lá ver, o ser humano também tem capacidade para se reinventar e de... Mas as pessoas muitas vezes julgam, aqui a Junta não faz nada, não sei o quê. Na verdade, as infraestruturas não dependem da Junta, não é? O vosso trabalho é um bocado andar a chatear o município ou para projetos para haver dinheiro, não é? Não. É provável... há quem pense assim. Os Três Povos não se pensa assim. É evidente que, neste caso, a Câmara Municipal tem ajudado e colabora. Agora, as grandes obras... E eu digo pelas que têm sido feitas nos Três Povos, são todas procuradas, o financiamento é procurado através de candidaturas, ou... Pois. Neste caso, ir buscar 50% sim, fora, a Comunidade Económica Europeia, os outros 50, geralmente dá 25, Câmara Municipal, que nunca falhou, aliás, está escrito e tem sido cumprido, que a Câmara, a percentagem que os compete, seja para os Três Povos ou seja para quem quer que seja, que tenha obras... tenham sido financiadas, a Câmara não falha e não sei se nunca falhou, embora não seja fácil, porque o financiamento das freguesias, como disse há bocado, as freguesias são o parente pobre da política. É preciso muita luta para conseguir qualquer... para conseguir fazer qualquer coisa, não é fácil. Tu és um socialista da antiga, tu achas que aqui, cada vez mais, antigamente se calhar isso era mais evidente, nas aldeias havia a lista do PSD, a lista do PS, hoje em dia isso está um bocado diluído, que as pessoas ligam, é um bocado, é as pessoas que vão à frente, não é? Ou achas que ainda há aquela coisa da malta que vota no punho e que vota na setinha? Não, acho que também não é tanto isso. Ainda há gente ainda há, mas a maior não, parte já não. Não, digo, mas acho que atualmente a maior parte que... Acreditam na pessoa. Tens um exemplo maior no Fundão? É? Tens um exemplo maior no Fundão? O Paulo Fernandes. As pessoas começaram a votar, não foi no Paulo Fernandes, não. É para... Mas isto para um lado é mau, Orlando. Eu, Jerónimo, desculpa aí. Claro. É que responsabiliza uma pessoa. Claro, e eu às vezes digo assim para os amigos: porra, porque é que aquela gente acredita em mim? Claro. Só-me lixa, só-me obrigar a não falhar, a não parar, a não deixar andar. E ainda bem. Ainda bem, claro, é evidente que ainda bem, mas... O tempo aí ganhou pelo PCP, só votaram nele, não votaram nele. Ah, mas só foi claro, exato. É evidente, naquela altura sim, Zé. Mas depois ele foi candidato para o PS. Para todos os partidos. Sim, claro. Sim. Não. Eu lembro que... Não, sempre para o Partido Socialista. Ele era socialista, que eu lembro que sim, conversava com ele, mas pronto. A gente sabe que aqui nas aldeias as pessoas às vezes, para se dividirem, as aldeias para se dividirem não é preciso muito. Eu lembro que a Castelo Novo, aquilo era dividido entre o PS e o PSD, que depois tinham linhas. Por exemplo, o meu avô era do PS e, portanto, só ia ao Chico Ferrador, que tinha a mercearia, que era do PS. Os do PSD só iam ao Casimiro, que era o candidato do PSD, que também tinha uma mercearia e uma tasca e não se misturavam. E aquilo eram 4 anos sempre a dizer mal. E eram vizinhos e às vezes até amigos, mas aquilo a política dividia, sim, dividia mesmo. Hoje não. As pessoas estão mais velhas e estão-se um bocado a borrifar para isso, não é? Hoje as pessoas até têm coisa em esconder a filiação, aqueles têm filiação, mas até têm Depois vou esconder. Não se fala muito disso. Mas, não se fala. Notas, eu a conversar contigo, noto logo onde é que tu queres chegar. Onde é que tu queres ir? Onde é que tu queres chegar? Chegar? Não. Chegar, não. Queres chegar lá que eu. Não, mas as pessoas hoje falam muito em partidos, é verdade. Bom. É. Boas tardes. Boas tardes. É, pá, saúde. É preferível. Sim. Pois, e boa, da política. Está obrigado. Assim já vamos falar das coisas. Claro, mas, opa. Mas tem dessas coisas da política, o Fenha, como a gente carinhosamente é tratado nos pós. Isso é São Paulo. É São Paulo. É pá, desculpa lá. Tu és daqueles que tens autorização para tal. Então, mas de onde é que veio o Fenha? É do futebol? Não? Não sei. Não, é de infância. Aquelas alcunhas de... O maior amigo que eu tenho, quando eu era puto, batizam-me com esse nome, portanto, a malta mais ou menos de... Da tua geração? Na altura... Um gajo nem sabe como é que essas alcunhas começam, mas elas ficam para a vida toda, não é? Foi. Mas Fenha queria dizer o quê? Ah, da voz. Tinhas a voz? Não, não. Não tinha. Já tinhas essa voz assim rouca? Já, desde sempre. Acho que é um problema de família. Já o meu pai também tinha assim. Então, isso é uma característica que um gajo está num sítio qualquer, ouve-te e reconhece logo. E o próprio. Começa a abrir a boca. O irmão, o procurador, também fala. E depois fala devagar. Fala pausado. Já reparaste? Fala e tudo, fala. O que tem em Lisboa também fala. Também é gago. Tem Lisboa, estava na frente. Também é gago. Quer se falar assim também. Feito contigo. Até em Lisboa. Eu não estava em França. Já está nos seis povos. Mas já está nos três povos. Nem estava em Lisboa, não era? Barreiro. Sim, tu com essa voz eras bom para fazer aqueles filmes mafiosos da devoragem do Marlon Brando. Tem graça. Sabes o que me estás a lembrar? Quando andava, portanto, lá para os faros, eu fazia teatro naquela altura. Acreditas que os papéis mais... Do mal. Eram para ti. Vinham do vilão, mas era do mal. Do mal da fita, eras sempre tu. Todos até comigo. Olha, eu se calhar bebia aqui mais uma... Não, já íamos, era os discos perdidos. Ah, sim, então isto também é um programa que tem que ter música... O que é que... As primeiras memórias de músicas que gostavas... Que te lembras que gostavas de ouvir? Eu? Sim. Estás-me a recordar... Lembra? Quando eras... Adolescente. Ora, se eu venho em 74. Era rock and roll, pá. Era, rocalhava. Hã? Cara, tu não percebes nada disto. Mas aqui já vamos. Andavas a lá no freixo, calma, perdido. Estou a conhecer. Sobral do campo. Naquela. Ao Juncal. Naquela altura, havia meia dúzia lá nos povos que. Pá, filhos de imigrantes e coisas assim. Mas nós já tínhamos o partido de 74, 75. Em dois álbuns não tinham saído a Portugal. Já eles traziam. E nós já tínhamos. Eles eram o João? O João? Não, o João que era o Alves Presley? Não, que era o... José Tó Pereirinha, o João Faísca ligava pouco aí. E mais meia dúzia deles. A tudo o que é que queres. Yes, Janis, Dor, Queen, Pink Floyd. Tem tudo. Então vá, escolhe aí duas. Duas, exatamente. Para ouvirmos já. Duas do tempo em que ouviam nos Três Povos, primeiro do que em todo o lado, que os discos chegavam lá primeiro. Sei lá, não me lembro. Tu disseste agora uma data deles? O que é que és por aí? Tu sabes, os discos são teus. E tens alguns deles? Não, lembra-te lá, o primeiro disco, que é uma memória que um gajo tem sempre, os primeiros discos que um gajo. Beatles, pronto. Let It Be, por exemplo. Let It Be, pronto, olha aí está. põe aí. Não, vamos só para Beatles. Para o... É Deus ou é do. Do Lennon? O Imagine? É. Pronto. Let it be o Imagine. Pode ser, acho que. Já dizes outra, não por eu. Acapara, acapara. Acapara, acapara. Acapara, acapara. Está bien, chen, gane den. Se calib de nascer. En que redom, tachtenu. Lo tzarich, machase. Mais uma minizinha, exatamente, e tudo respectivamente. Tens isso ligado ou não? Mas sabes que não, olha aqui. O Fanha, o Luís, era um arruaceiro do caralho. Agora a carreira aqui. Agora pronto, agora aqui a carreira de tiro é que Jerónimo. É mentira. Arruaceiro, mas quer dizer, não era que andasse aí. Era um puto malandro. Era um puto malandro. Tinha queda para. E então no futebol era terrível, aquele era... Mesmo afeitio no futebol, não. Era? Só os ameaçava. Passa a bola, não passa o gajo. Então, claro. Aquilo era assim. Não, mas era... Naqueles velhos tempos que havia os bairros de finalistas os bairros de carnaval, todo e lado. Passagem de ano nos bombeiros, no casino, havia sempre aquele grupo dos três povos que era terrível. Aquilo havia sempre lá. Foi a democracia que chegou nessa altura em Portugal. Obrigado. Sim. Obrigado. Aquilo, eles começavam a chegar para aí, então aquilo era um desbastar na cerveja. Como é que era? No Café Portugal. E o Café Portugal também? Era madeira. Estudei muito no Café Portugal. Sabes porquê? Tirei lá em curso, acho eu. Exatamente. Sabes porquê? Porque a rodoviária era naquela rua em frente. Os autocarros paravam aí. Então a malta, quando chegava, vinha o autocarro daquela malta dos três povos, apanhava os três povos, Capinha, Pedro Viseu. A primeira coisa era Café Portugal. Logo de manhã, às 8 da manhã, aquilo era cervejas, mas tudo. Não era? Quando começavam os anos letivos, estava a falar no Madeira, era um funcionário do lado do Café Portugal. Na altura de quem? Era o Manuel Sanches que lá estava. Era? Ah, o Madeira não era sócio? Não era só empregado. Um cartaz, como é que aquele dizia? não deem as boas-vindas aos índios dos Três Fogos. Mas estava lá escrito isso. Era Madeira. Portanto, os índios dos Três Povos. Era assim que essa rapaziada era conhecida. Eram recebidos aí quando começava o ano latino. E voltando ao futebol. Havia, portanto, aos índios da Meia Praia e aos índios dos Três Povos. Havia duas equipas que aquilo fazia faísca. E os gajos do Índios também eram dos Três Povos, pá. O Joaquim. Era, o Joaquim, é o tal. O tal que era para termos a conversa com ele, ficou adiado. Foi embora ontem de manhã. Foi, ele disse que vem daqui para ele aqui. Ele é dos Três Povos, o grande criador do Rei da Noite. A estalagem. Joaquim Almeida Rodrigues. Mas havia duas equipas de futebol que aquilo fazia faísca quando jogava uma contra a outra, que era Valverde e Três Povos. Havia quatro, Jerónimo, erro. Sim, tu também dás erro. Três Povos, Valverde, Atalai e Silvares. Que ainda são, à exceção... Não tinha futebol nessa altura. Não, só tinha... Tinha um grupo de amigos que era... Era o Ajax, o Académico e a Esportiva São Paulo. Desses quatro clubes que tu disseste, pelo menos, quer dizer, Silvares mantém lá o futebol juvenil ainda com alguma atividade. Valverde tem lá o futsal, também ainda mantém alguma idade. E Atalaia ainda mantém alguma atividade. De resto, não é? Não há mais nenhuma aldeia aqui no concelho que tenha. A Atalaia é que nunca perdeu. A Atalaia continua sempre com o futebol. Mas naquela altura, mas deixa-me contar esta. Era impressionante, era o seguinte, Valverde, Três Povos, o Jorge Valverde, Três Povos, eu lembro que eu tinha 15 anos quando comecei a jogar para o Valverde, e este é que calhou à minha frente, este só passou o jogo toda a minha sangue que era porrada, é com um garoto de 15 anos, o que é que é? Eu tinha uma luta de caraças à minha frente. Mas eras cagão porque nunca te perder, não? Sim, não, mas com 15 anos o que é que estavas à espera? E então, era uma coisa engraçada que dentro de campo e o público à volta, aquilo era uma coisa impressionante. Acabava o jogo, eram os melhores amigos que havia à face da terra. Aliás, mas o pessoal dava-se bem, mas durante o jogo, também queria-se saber. Durante o jogo é jogo. Mas ninguém gosta de perder. Eu lembro-me, eu era garoto, não bebia, nem nada, ia para o café, era com cada broa com que o pessoal vinha para o Valverde. E quando era envolvido, era no café do Nosso Senhor. Era tudo bem recebido, e saía tudo de lá contente, independentemente se tinha ganho ou... Envolvido, era no café do Nosso Senhor, aquele café de lá. Lembras-te daquela história do café do Nosso Senhor, que houve um problema qualquer e que... Eu conto. Conta tu. O árbitro também era um das aldeias. Claro. Aqui em Valverde, um jogo. Nós tínhamos um senhor, que é o Sr. João Maria da Silva Basso, que jogava a central, portanto, mas já tem mais 10 anos que eu. Mas era, e ao fim e ao cabo foi ele que meteu o futebol minimamente a sério no Seis Povos. Ainda o conheci como diretor quando estava a falar. Conclusão, toda a juventude vinha com ele, formou-se equipe de futebol. Jogo em Valverde. Quem jogava? Jogava o Dr. Zé Soares. Mas equipava-se para o Dr. Zé. Era o Jesuí, o Agostinho Martins, que também o jogava. O Alberto, sim. Matacão, foi rigoroso. Era o Albino. O Albino, que era o guarda-redes. Era o guarda-redes. Conclusão. Durante o jogo, o árbitro, pimba, era tudo contra os Seis Povos. Penaltis, que fomos gamados até à quinta casa. Conclusão, abandonamos o capitão, o João Maria da Silva Bassa, e assim, chega, vamos embora. E aquilo ia-se para o campo por uma vereda, que ele tinha meio metro. Passava-se para a escola primária, tinha que saltar o muro. E eu falei, e o nosso senhor era um senhor que tinha 1,60m de altura. Tanto? Eu estou a falar no 1,60m. Conclusão, horror. Puxa de um canivete, mas aquilo tinha 4 cm de comprimento também. De comprimento, o rei do que. E ele derrocou, e nós a vi por aí acima, e ele derrocou à frente do São João Maria. Assim, queria que voltássemos ao jogo. E era o São João Maria assim: saia-me da frente, senão eu dou-lhe o estalo, vai você, vai tu. Conclusão. Equipávamos na casa dele. No café dele. Ele tinha o café e tinha uma casa que fez ao lado, tinha lá um barracão, que era. Um barracão. Que Conclusão, chegámos aqui e fomos todos comer e beber e para aí. Não, mas primeiro não queria deixar-vos ter, não vos deixava tinha que voltar para o campo a acabar o jogo, só não se vestem. Foi o Nosso Senhor, essa foi forte. Sabes como é que acabou? Petiscava, bebida, aquilo era uma malta. Não tinha vontade. Jogava nos três povos, jogava o Peralta, jogava o João Maria, jogava o professor, não, ainda não jogava ele. Era a minha idade. José Manuel, não. José Manuel ainda não jogava. Nessa equipa não, que eu também não jogava, eu só joguei mais tarde. Eu tinha 15 anos, ele é da minha idade. Mas era dos mais novos nessa altura, mas nessa equipa. Mas aqueles jogos eram... Mas o campo de futebol, à volta, estava cheio de gente. Havia 150 a 200 pessoas, não. Ou talvez mais, pá, porque vinha a gente, vinha o pessoal todo de carro. E depois, quer dizer, aqueles que tinham carro, o carro não ia só com um. Era para 5, levava 8. Tem na Atalaia. Fala de garrafões, e na Atalaia era igual. Uma vez na Atalaia, até os guarda-chuvas. Isso eu lembro. Uma das imagens que tenho dos jogos da Atalaia. Que a distância do ferrão era um metro até à linha, e aquilo, o fiscal de linha estava sempre a levar com o guarda-chuva. Não era bem assim. Não, calma aí. Eu houve uma vez com os seis povos, fugimos para o olival que tinha por cima. Porque estava tramado. Era aquela malta que tinha ainda as varas do gado, aquelas varas grandes e isso. E eram as mulheres, aquilo, as mulheres eram as piores. Eram as piores. Mas também tenho outra história. Mas lembro também de uma coisa que era velhotes entrarem, tipo, um gajo foi lá na Atalaia, meteu um golo, pá, e o tio Manel com uma nota de 500 escudos entrar no campo para dar em pleno campo ao avançado que tinha metido o golo. Mas outra história que tenho no futebol, esta foi das mais deliciosas que eu tive. Foi quando depois lá o Moisés, o João Maria e tudo, quando Jerónimo, capitão da equipa. Era uma honra, caraças. Um jogo, já não me lembro se foi a Vila Velha Roda, se onde é que foi. Os jogos para aquele lado, havia sempre uma equipa de arbitragem, que eram os árbitros lá do Leiros, ou o que era, e é na troca, vez que o gajo jogava por lá, o árbitro lá, o Jaime. Havia, e já eram árbitros federados. Era federados, foi no distrital. O Jaime vai marcar um lançamento, e o fiscal de linha... Com a bandeirola a dizer que foi mal marcado, não sei quantos e tal. E o Jaime, naquela inocência, o Jaime que é bom rapaz, pai, é educado, naquela inocência dele, diz assim para ele: filho da puta, pá, buscar a linha, bandeirola, chamou o cartão vermelho. Vira-se o árbitro para o Jaime: saiba o senhor que a mãe desse rapaz é a minha mulher. Este vai para lá. Foi Vila Velha de Roda. Este vai para lá. Eu e o outro para foi Vila Velha de Roda. Então não tivemos que ir. Então tiveram que ir. Deixa-me contar uma sobre árbitros. Havia aí uma personalidade dele, só lá tenho descanso, que era Jerónimo Ramasquinho. Outro. Já lá vamos. Deixa-me contar esta. Um dia no Torcendo e Benfica, tinha uma boa equipa aquilo. Coitado, ele só tinha 10 jogadores e eu estava castigado. Merece. Esta também é boa. O árbitro a fazer chamada no balneário. Número 1. Número 3, eu, Zé Dias, o Ramasquinho conhecia-me de gingeira, campos todos, começa a olhar para o cartão e olhar para mim, olhava para o cartão, para mim, sim, Zé Dias, também está bem. És mesmo parecido com ele, eu estava lá, és mesmo parecido com ele. Então, eu também tenho uma dessas com... Essa foi forte, o senhor Ramasquinho, foi... E com o Rabas, eu lembro desse jogo, jogámos com 10, e tu tiveste jogar porque não tínhamos jogadores, era a última jornada, o Rabasquinho, coitado, que já faleceu, e era um bacana do caraças. Um dia temos jogo nos Três Povos, com a Ubi. Sim. E eu chego lá, o Moisés, diretor, e disse assim, Moisés, olha, já conheceu o Rabasquinho, que já tinha jogado futebol vários anos na Desportiva, no Académico e na Atalaia. O Moisés, quando foste na mesa lá do Coisa dos Hábitos, levas uma garrafinha de vinho e leva lá estas cassetes. As minhas cassetes, foi naquela altura que eu gravei Tasca e Sequentes. E leva lá estas cassetes e oferece ao Sr. Rabasquinho. E entrar no balneário. Começa o jogo. É pá, logo os primeiros minutos, gol da Ubi. O Rabasquinho apita, forte. E eu? Fora de jogo? Atenção, foi gol. Passa o Rabasquinho a correr para mim, marca isso rápido, que eu não sei o que é que marquei. Marca, foi fora de jogo. Pá. E ganhámos esse jogo. Havia quase histórias assim interessantes, pá. Histórias maravilhosas. Mas fiz aqui uma pausinha que eu tenho que fazer um telefonema, mas vocês continuem. Não, agora escolho o... Agora não tenho que escolher, não. Agora o... Ainda tenho que escolher mais. Mas houve tantas histórias. Já está aqui. É? Já está aqui. O quê? Um programa já está aqui. Um programa já está aí. Está no fim. Listen, I'm all seven, West Jamaica, true is a mountain, shining down the river, all my friends there, pulling on those reeds, young and then the mountain, going like a bee, from the road. Se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça.